A vida é simples pra quem crê na realização, pra quem tem fé e acredita e busca a solução. Não é uma questão de raça, uma questão social, é questão de empenho, esforço, trabalho e moral. Ser pobre não é desculpa, ser preto não é desculpa, ser rico não é desculpa, então puxe pra si a culpa. Quem trabalha, realiza, é seu sonho que tá em pauta. Treta não é não saber, é você reprovar por falta. Cheguei à conclusão, certeza e convicção, que a justiça vem do céu e o resto é ilusão. Mas chega de reclamação, protesto, manifestação. Não é questão de otimismo, é olhar por percepção. O mundo tá cruel, mas desliga a televisão. Olhar pro céu e ver que ainda existe uma salvação. Nem tudo são flores, dificuldades tem, eu sei. Observo com atenção as falhas da nossa lei, mas tem que se decidir, sentar e ver o que cê quer. Se é ter uma vida boa ou sustentar o luxo no pé. Vamos parar de hipocrisia e lutar pelo que é certo. Acreditar que a mudança já está por perto. Ainda é tempo de viver, tempo de sonhar, tempo de aprender com quem tem pra ensinar. Tempo de sorrir, tempo de brincar. Felicidade ainda existe, basta você resgatar. Ainda é tempo de viver, tempo de sonhar, tempo de aprender com quem tem pra ensinar. Tempo de sorrir, tempo de brincar, felicidade ainda existe, basta você resgatar. Minha vida é comum, não é o que sempre quis, mas tenho muitos motivos pra ser um cara feliz. Trago a mente e os momentos bons que já vivi, pois sei que não vão voltar e não vão se repetir. Um brinde com os parceiros no copo de tubaína, cada momento bonito que me inspira uma rima. Tipo voltar lá do centro e avistar a favela, ou os rolê com a neguinha que deixa a vida mais bela. Ansiedade que espera a mãe voltar na calçada, que vê de longe essa cola na mão, não esperada. Ainda tem guerra que não acaba e os lugar violento, mas é você que torna seu mundo feliz ou sangrento. Talvez o amor seja lindo e deixe tudo tão belo. Talvez seja o azul, o verde e o amarelo. Motivos pra ser feliz nunca vão te faltar. Felicidade ainda existe, basta você resgatar. Ainda é tempo de viver, tempo de sonhar, tempo de aprender com quem tem pra ensinar. Tempo de sorrir, tempo de brincar, felicidade ainda existe, basta você resgatar. Ainda é tempo de viver, tempo de sonhar, tempo de aprender com quem tem pra ensinar. Tempo de sorrir, tempo de brincar, felicidade ainda existe, basta você resgatar. Cê já parou pra pensar o quanto cê tem nessa vida? E as coisas que Deus nos dá nem sempre é merecida. Uma família tão linda feita pra você amar, alguém te enchendo o saco de manhã pra acordar, o arroz, o feijão, a irmã, o irmão, aquele amigo do peito que nunca te esquece não, o colchão pra dormir, o solzinho pra te acordar, a lua feita tão bela pra noite iluminar. Trocando ideia com Deus, eu deixo a vida levar, pedindo força pra que eu nunca possa desanimar. Essa é a vida que eu levo e vários moleque gostam. Pai de chinelo no pé e uma mochila nas costas. Trombos pivete na rua, cumprimenta geral, sorriso pro semelhante, porque pra mim não faz mal. Assim que eu sigo a vida com paz no meu coração, pois quando vem os problemas, Deus sempre é solução. Ainda é tempo de viver, tempo de sonhar, tempo de aprender com quem tem pra ensinar. Tempo de sorrir, tempo de brincar, felicidade ainda existe, basta você resgatar. Ainda é tempo de viver, tempo de sonhar, tempo de aprender com quem tem pra ensinar. Tempo de sorrir, tempo de brincar, felicidade ainda existe, basta você resgatar. A vida é simples e curta, por isso, viva com intensidade. Tá ligado?